cérebro é um estranho que há em mim. Decide sem me ouvir, sem hesitar, sem ver que pode até me arruinar e dar a minha vida amargo fim. Finge às vezes ser bom querubim, mas pelas sombras vive a me enganar, levando-me sem freios aonde há devolve.